Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Oito dias depois, estamos de regresso às sessões de áudio-hipnose do Entranse aqui na Radar. Já sabem, os primeiros 30 minutos serão conduzidos e realizados por Ricardo Mariano. A segunda parte é da responsabilidade do Ricardo Carvalho. Começamos com os majestosos sons ambiente que resultam da reunião entre dois excelentes músicos deste género, Anthony Paul Kirby com Thomas Weiss. Há duas edições que devem ter em conta. A primeira chama-se Distant Shadows, por lá Everything That Can Be Said. É com este tema que abrimos a sessão de hoje do Entranse. Boa noite, bem-vindos. Everything That Can Be Said, de Anthony Paul Kirby com Thomas Weiss, que arrancámos a sessão de hoje do Em Transe, e depois seguimos para um músico experimentado chamado Aparat, alemão, compositor, produtor, foi responsável por dar música à peça Guerra e Paz de Tolstói pelo diretor alemão Sebastian Hartmann, tudo dentro de um disco chamado Krieg und Frieden, Music for Theatre. Ele arranca com dois temas com estilos com máscaras distintas. Primeiro 44, basicamente com instrumentos orgânicos, e depois já eletrónica com tudo o resto em 44 Noise Version. Seguimos agora com a música ambiente e pós-rock, alter ego Wilson, do músico de Washington Matt Billingsley. Vamos continuar o Em Transe de hoje com Longest 2 Minutes, Wilson. Thank you. altura de nos despedirmos destes primeiros 30 minutos do Em Transe de hoje. Depois da primeira peça, Longest 2 Minutes, por Wilson, seguimos com a música inspirada nas composições de Harold Budd. Chama-se My Father, My Friend, uma faixa da responsabilidade de B.V. Dub e Chris Van Mai. E depois, para o final, mais uma dupla, Jacob Newman, com Devin Underwood, do disco de Vivid and Mapped, este épico, longo e inebriante Early. Fiquem nesse lado, vem aí agora o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Começamos esta segunda parte da emissão de Em Trance com as manipulações sonoras de Matthew Herbert à volta de um excerto de som que não ultrapassa os 10 segundos e que registra o rebentamento de uma bomba em Ras Lanouf, na Líbia, um momento captado pelo fotojornalista Sebastian Mayer. The End of Silence é assim um retrato feito por Herbert. Ele que antes já tinha gerado polémica com o seu projeto One Pig e que voltará certamente a levantar celeuma com este projeto. Agora seguimos com o projeto Date Palms, cujo núcleo duro é formado pelo homem da eletrónica Greg Kowalski, ele que tem discos editados pela Cranky, e por Marielle Jacobsens, que para além da eletrónica é responsável pelas cordas e sopros. A segunda parte de Em Transe de hoje, com uma amostra para o novo disco de Matthew Herbert, chama-se The End of Silence e é baseado pura e simplesmente num excerto de 10 segundos que capta o rebentamento de uma bomba na Líbia e que resulta neste álbum The End of Violence, uma eletrónica difícil da parte de Herbert e também polémica. Depois, The Dusted Sessions, os Date Palms, edição da Frill Jockey, inspirada numa viagem feita ao rio Yuba, um afluente do rio Feather, no vale de Sacramento, Califórnia. Uma jornada sonora claramente inspirada naquelas paragens da costa oeste. E terminamos a emissão de hoje de Em Transe com o Martin Jules Trio. Martin Jules é aqui então acompanhado pelos gêmeos Anwar e Jan-Philippe Alam, e no caso desta faixa em particular, deste álbum de estreia, Présence Acousmatique, também por Roger Döring no saxofone. Aqui então uma perfeita sinergia entre o jazz, o ambiente e o avant-garde. É o fim então desta emissão de Em Transe. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem saber mais também através de facebook.com/radiotranse. Voltamos então na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar, para mais uma emissão de Em Transe. Muito boa noite.